E agora, o DJ Edielson Batidão. Traz até você o CD volume 4. Volume 4. Com os ritmos que alucina. É pra estremecer o bobão. Pra estremecer o bobão. Asas ao seu sonho. Prime Turismo. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Sobre faz um, tô te procurando pra dizer. Hoje a festa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O momento deve ser feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com intenção. Sem casa, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta dar sozinho? Você sabia de tudo, se vira, culpa não é minha. Ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se vem machucar. A nossa mão você agora vai cuidar. De um traidor, que faça esse favor. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Yeah, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar. Você está ligado, a cidade inteira ouve o CD volume 4 do DJ Edielson Batidão. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou. Deixavam no portão e sempre vinha assinado no cartão. E eu sou romântico, anônimo, romântico, anônimo. DJ Melk Júnior, pressão de Filipides, original. Ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo. Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. Atendemos a domicílio. Ligue 96 991 36 36 44. Não é o maior, não é o melhor, é simplesmente ele, DJ Edielson Batidão. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe Negro. Então chega assim, sorrindo sem fim, dançando pra mim é demais. Ao som do Príncipe Negro, ao som do Príncipe Negro, ao som do Príncipe, Príncipe Negro. DJ Lohan que tá tocando. É DJ Edielson Batidão. Ele toca do jeito que o povo gosta. Maicon da Sub-Zero Refrigeração. Vai cama, ela se arruma, joga a bunda, para a bunda, mexe a bunda e vai sentando sem parar. Depois das 5 horas, continua, para a bunda, mexe a bunda, vai sentando e vai clarear. Ela tá de sorriso em creu, vai ter resminha no motel. Ela tá de sorriso em creu, vai ter resminha no motel. Se não faz uma pergunta, perguntei, não tem frescura. Ela falou aí menor, eu quero é mais, eu quero é mais. Prime Turismo. Príncipe negro é um sonzão, o príncipe é valente e faz o peimão. Esse príncipe negro é um sonzão, o príncipe é valente e faz o DJ peimão. DJ Edielson Batidão. A festa vai começar, DJ Edielson te convida. Aproveita aí novinha e deixa pras amigas. Também DJ Edielson pro seu carimbo real. Tá carimbando os convite pra espalha pra geral. Hoje nós vamos ostentar o uísque, Xandô e tequila. Chama lá o DJ Vander, o príncipe tá na pista. Esse príncipe negro é um sonzão, o príncipe é valente e faz o peimão. Esse príncipe negro é um sonzão, o príncipe é valente e faz o peimão. Esse príncipe negro é um sonzão, o príncipe é valente e faz o peimão. Esse príncipe negro é um sonzão, o príncipe é valente e faz o peimão. Comercial Cardoso. DJ Betinho e Isabelense. Aqui é o MCJ, tamo junto, moleque. CD, volume 4 do DJ Edielson. Batidão, patrocinado por Arthur Reparos, Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. Vai pro Pop Live. Então tá legal, todo mundo quer o Pop. Então tá legal, todo mundo quer o Pop. Pop, Pop neles. DJ Alex e Juninho. Pop Live. Garotinho Pressão. Pop Live. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O maior sucesso em Tecno Melody. DJ Chora Lá. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. Ei, vem te embora, que o DJ Edielson Batidão é na pressão, meu irmão. Bota a mão, bota a boca, bota a mão, bota a boca, bota a mão, bota a boca, bota a mão, bota a boca, bota a mão, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca. DJ Edielson Batidão. Depósito e mini mercado Demos. Prime Turismo. Prime Turismo. Eu tenho uma proposta, a gente se embola. E que pede a linha à noite. À noite. Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola. E que pede a linha à noite. À noite. Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Só vou te arranjar porque que vou te botar pra mamar. Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Só vou te arranjar porque que vou te botar pra mamar. Quando eu bala pra ela e deixo a novinha louca. Bota a mão, bota a boca, bota a boca, bota a boca. Quando eu bala pra ela e deixo a novinha louca. A tropa que sabotou ela, deixa a novinha louca. Bota a mão, bota a boca, bota a mão, bota a boca. Bota a boca, bota a boca, bota a boca, bota a boca. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Aí, Edielson Batidão. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco, e o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Edielson. Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer, gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco, e o croco suave, todo sorridente. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco, e o croco suave, todo sorridente. Atenção meninas, escute bem o meu recado. Se liga na do Mr. Catra e do MC Dourado. Você está ligado? A cidade inteira ouviu o CD, volume 4, do DJ Edielson Batidão. Comercial Cardoso. O que você quer de mim? Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ouço meu som. Cansado de arriscar, e quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois volta querendo somar, desculpe desse jeito assim não dá. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão. DJ Edielson Batidão. Sim, amor, preciso tanto de você. Sem teu amor eu já não sei viver. Numa parte o meu coração e vive sempre louco por você. A nossa história nunca vai ter fim, porque você nasceu pra mim. E te dedico esta canção e vai tocar no seu coração. Curtindo o som Moraes, o nosso amor rolou. Com o DJ Daniel mandando o nosso alô. Te vi dançando, eu me apaixonei. Prime Turismo. E na balada as maluquinhas são ostentação. Quando chegou na festa é muita pressão. Dançando e curtindo do início ao fim. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som Moraes, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som Moraes, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. Se liga aí, rapaziada. Aqui é DJ Edielson Batidão. Chuveiro pingou? Não quebre sua parede. Ligue para Arthur Reparos Hidráulicos, Elétrico e Refrigeração. 991-36-3644. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu quero dançar com as gatas. Vem todas as princesinhas. Eu vi o Bernante tocar. Eu pago mil baldes pra elas. Vai, DJ! DJ Rafael, Josias e Darlan são os cowboys do animal. Sobe na evolução, sensualiza até o chão. Eu quero te ver parada. Menino, vai tirando a roupa. Eu quero ver, menino vai ficar sem roupa. Pois eu falei que eu te encontrei. Menino vai tirando a roupa, faz o chefinho. Que eu quero ver, menino vai ficar sem roupa. Pois eu falei que eu te encontrei. DJ Zico Mix.

Whisky Red Bull, quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Então fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio, meça as bicadas, passa. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Lê, lê, lê, tudo pode acontecer. Lê, lê, no escurinho eu vou botar. Lê, lê, lê, quero ver a novinha assim. DJ Redielson, batidão. Mas artista é só menor periculoso. É mais que obrigação, o bonde anda cheiroso. Aqui não tem artista, aqui não tem famoso. Nossa única fama é de fazer gostoso. As meninas vão aqui, bomba, bomba, bomba lá. As meninas vão aqui, bomba, bomba, bomba lá. Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana. Nós mente o tempo inteiro até te levar pra cama. Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana. Nós mente o tempo inteiro até te levar pra cama. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, taca, taca no escurinho. Taca, taca, taca, taca, taca, taca no escurinho. Marlon Branco, MC Cronos. Agência de Viagens Prime Turismo, localizada ao lado da Rede Unidos, no bairro Zerão. DJ Lohan que tá tocando. DJ Edielson Batidão, porque pra fazer sucesso tem que ter talento. Nesse falado de Viné, viu? No de Viné, ela quer andar e gosta. Não pode ver minha moto que eu subi na maleota. É a tua bunda na garupa da leota. Vem te embora. Esse é o DJ Edielson Batidão. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Agora ele é DJ do Pop. Agora ele é DJ do Pop. Agora ele é DJ do Pop. Agora ele é DJ do Pop. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ considerado que a família consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Agora no Pop Live o meu águia vai gritar. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ considerado do estado do Pará. Tocando só sucessos e agitando o povão. Agora no Pop Live a galera vai cantar. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Agora ele é DJ do Pop. Agora ele é DJ do Pop. Agora ele é DJ do Pop. Agora ele é DJ do Pop. É DJ Mary Levino e DJ Mary. E o techno do DJ Wesley. Agora no Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. O águia voou, o águia voou, voou, deixa voar. Picadão, picadão, dão, pop live que toque, solta o batidão. Picadão, dão, picadão, dão, pop live. Sub-Zero Refrigeração. DJ Redielson, batidão. Acabou de conversa fiada, é o pop na parada. O águia tá passando, tá com a garra molada. Novinha assanhada, diz que não sabe nada. Mas depois dessa noite vai levar-lhe uma bicada. Elas ficam loucas, querem beijar na boca. DJ Zé e esse Juninho numa boa. Diz que é Santinha, mas depois perde a linha. Tem o DJ Nandinho que tá tocando novinha. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Eu tô no ninho do águia e ele vai sobrevoar. O águia voou, voou. O águia voou, voou. Deixa voar, deixa voar. Considerado Aglisson Produções. passeio no trio das aparelhagens. Sai da frente que nós tá atropelando tudo. É Prime Turismo. Prime Turismo. Hoje eu vi o estrago que você deixou. Tô tentando me recuperar. Dediquei meu amor inteiro pra ti. DJ Edielson Batidão. Só pra você me abandonar. Mas eu não vou. Lado a lado nessa cama. Só que hoje eu não vou querer dormir. Dessa vez não deu dor de cabeça. Desliguei o celular. De surpresa você CD foi aqui. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão. A surpresa de verdade foi o que eu senti. Se a mais dedicada sempre foi você. De repente eu vi tudo se inverter. Lembrei de quando eu te magoei. Deu um nó na garganta e a lágrima caiu. Prime Turismo. Prime Turismo. Vejo você perdoando as minhas mentiras. Logo você que teve o pior de mim. Eu sei que errar é humano, mas me aceitar depois de tudo é amor. O que você deu em mim? Por que que eu sou tão importante? O que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes? Por que que eu sou tão importante? O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. Aqui é DJ Edielson Batidão. Eu vou por um negro. Hoje eu vou tomar várias cachaças ao som dos garimpeiros. Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. Traz várias garrafas de Chandon ao som dos carimpeiros. Bota mais uísque pro patrão. Eu tô chegando, aí novinha vai logo se preparando. Festa de patrão, os garimpeiros no comando. Chama as amigas, hoje tem tequila. Tá tudo liberado, essa noite tu é minha. Desce mais uísque, quero te ver dançando. Adoro desse jeito quando você vem esfregando. Ao som das marcantes, hoje tá daquele jeito. Ciroque tá na mesa, é só patrão, é ouro negro. Dourado vem na rima, olha o grave, olha a batida. Joãozinho, Açaiag, Braz, Wesley, sente o clima. Trabalha a semana toda e hoje eu tô podendo. Sai da minha frente, hoje eu vou com os garimpeiros. Eu vou pro ouro negro. Hoje eu vou tomar várias cachaças ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou pro ouro negro. Depósito e mini mercado Demo. Alô, Melri! Aí é de Elson Batidão. Vamos pra cima, DJ. Ei, te liga. É, DJ é de Elson Batidão. Eu vivo e pode. Edielson Batidão, tocando o que te toca. Li Brasil. Ser romântico às vezes ajuda. Maiaras e Maqui. Mas se fecha os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Com mais outra, só mais uma que passou. Prime Turismo. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vai e o preço pra ter meu sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor. Edielson Batidão. DJ Edielson Batidão. Olha só mais que dia, você não botava fé. Se tu antes não queria, hoje é ela que não quer. Me tentar intimidade, que ela corta a simpatia. Lá no Face é só mensagem que recebe todo dia. Gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, é. Tá gostosa, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. De segundas intenções, vacilão morre na margem. Ela é criada, quebrada, tem o instinto selvagem. Fortalece os esquecidos, respeito dos envolvidos. Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de bandido. Tá gostosa, né? Tá safada, tá. Quero ver pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá. Tem lembrança aí. Quero ver pegar. É DJ Mario Bros na promoção. Se ligou. DJ Edielson Batidão. Pega o whisky, pega o red. E pega o balde de cerveja. Coloca as gatas dançando em cima da minha mesa. Prime Turismo. Hoje eu tô daquele jeito. Hoje eu tô roubando a cena. Pânico de Barca Arena, pesadão, nós tá na pista, no caminho eu te explico. Vem com nós que nós é vida, desce whisky e Xandão. Amarula e tequila, deixa as mina beber, bebe mesmo, pede a linha. Olha só como nós tá, curte mesmo e segue o fluxo. Rasta a placa no chão, as novinha tão absurdo. Tô querendo a sua amiga, mas não fica triste não. Pânico de Barca Arena, é a família em ação. Edielson. E pega o whisky, pega o red. E pega o balde de cerveja. Coloca as gatas dançando em cima da minha mesa. Daquele jeito, hoje eu tô roubando a cena. É a família Pânico, representando Barca Arena. E pega o whisky, pega o red. E pega o balde de cerveja. Coloca as gatas dançando em cima da minha mesa. Hoje eu tô daquele jeito. Hoje eu tô roubando a cena. É a família Pânico, representando Barca Arena. É DJ Mel, puxa meu batera. Põe no esquenta, meu DJ. Aí é de Elson Batidão. Vamos pra cima, DJ. Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. Comercial Cardoso. DJ Edielson Batidão, tocando o que a galera gosta de dançar. DJ Lohan, que tá Prime Turismo. Com DJ Edielson Batista, sua diversão é garantida. Um doce novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem indo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje só te choro por ti. São Batidão, fazendo a festa pra você. Prime Turismo. Volume 4. CD Volume 4. Todo dia de Elson Batidão. Com os ritmos que balançam a rapaziada. Eu não tô afim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto não quero. Meu coração ainda está tão. Passo! Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana. Depois de uns beijos e doses de uísque, a gente se entrega e acabe na cama. É porque cada um assustado com a dor, feito animal ferido com medo. Por isso tente me entender. Não é que eu não queira, só estou dando tempo que é pra não errar outra vez. Eu não quero outra pessoa pra fazer, eu quero. Põe a mão pra cima e canta Fortaleza, canta Fortaleza. Prime Turismo, dando asas aos seus sonhos. A gente se encontra pra depois. Cedeu por inteiro. Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nós. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ser teu por inteiro. Dizer nós, se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Obrigado, obrigado, Fortaleza. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Garota VIP em nome de Skol, a melhor cerveja do Brasil. Cê é de novo. Ele de Posto Santa Maria, meu empresário, vamos descer. DJ Edielson Batidão. Comercial Cardoso. Liguei pro banco de manhã pra saber meu saldo bancário. O gerente me falou que eu tô tirando milionário. Carro de luxo, esportal. Continuo ostentando. Gasto 1 milhão por dia e a fatura aumentando. Mas eu tô entediado de luxo, tá com fome. Vou fazer uma coisa nova, vou desafiar você. Já com dinheiro pra cima, quero ver se tem alguém. Já tô nessa área de espuma. Vou queimar notário, sem chore, sem chore, sem. Joga a mão Edielson Batidão. Epa, é pressão. Sucesso, meu amigo Pedrinho Pegação. Tá todo mundo cantando essa aqui, ó. Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. E quando eu entro na pista, o gato treme no prédio, cavalo, quarto de milha, sombra na caminhonete. Depois com a mulherada, cachaça dá na canela. Pro meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela. Fazer amor com ela. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão e Maiara Gemac. Vem, vem, tem meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se quiser, quiser, pode me acompanhar. Depósito e Mini Mercado Neymo. Baby, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando DJ Edielson Batidão. Na cabeça e no coração da galera. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira. Só pra você parar de falar. Se estressar, não vou discutir. Prime Turismo. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Você é garota VIP. Joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão. Montana Cabulosa. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz. Saiu me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só nos olhos. Depois me traiu, fez o que fez. DJ Edielson Batidão. Como você é desumana. Depois que diz que te ama, se arrepende. Voltar. Acaso? Briga, se humilha na maior cena. De choro, quase que consegue me ganhar. Você merece cachê. Você chupou demais. Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás. Você merece cachê. Você chupou bom demais. Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás. Chorou que sou no social. Prime Turismo. Precisa de hora marcada. O nosso tempo quem faz é a gente.

aí, rapaziada? Aqui é DJ Edielson Batidão. Ele é diferente, ele toca do jeito que o povão gosta. Você está ouvindo o CD do DJ Edielson Batidão. Trio das aparelhagens. Sei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara. Você me prometeu ser homem de momento. E enganou ainda mais. Brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Sub-Zero Refrigeração. DJ Edielson. De novo eu acordei pensando em você. DJ Edielson Batidão. Banda Marquinha Preta. Já faz um mês que eu não te vejo. 30 dias que eu acordo pensando em você. Não sei se você está bem. Se está gostando de outra vez. O corte do cabelo está do mesmo jeito. Aparentemente tudo igual. Vi uma foto sua com aquela roupa. Mas parecia que faltava alguma coisa. Os traços do sorriso deu pra perceber. O que será que está faltando em você? É Prime Turismo. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que está morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que está morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. Ai, ai, ai, ai, ai. Metade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade. Você está ligado? A cidade inteira ouve o CD, volume 4, do DJ Edielson Batidão. Comercial Cardoso. Have you ever sat there waiting for the time to stand still. Borrow the world to stop from turning around. Sem você, eu não vou mais viver. Sem você, eu sei que vou sofrer. And it round, cause life is too short. And it round, cause life is too short. DJ Edielson Batidão, um DJ pra fazer a diferença. Reparos hidráulicos, elétricos e refrigeração. Mesmo com meus defeitos, você diz que não interessa. Diz que tem a certeza que fez a escolha certa. Logo eu, logo eu. Com tanto homem no mundo, você me escolheu. Logo eu, com tanto homem no mundo, você me escolheu. Ribamar José. CD volume 4. Banda 007. DJ Edielson Batidão. A essa hora já bebeu, e aí criou coragem pra dizer que quer voltar e que tá com saudade. Isso eu já previa, e é problema seu. A culpada não fui eu, foi tudo sacanagem. Fica aí na linha, escuta essa verdade. Celular aberto, uma conversa estranha. O contato era de um homem, mas chamava de Fernando. A mim você não engana. É Prime Turismo, Prime Turismo. Falava de um encontro que tinha marcado. Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho e ainda deixou comprovação. Você mandou a localização. Você traiu a mulher errada. Essa amante não te some nada. postou tudo sem nenhuma carta. Você traiu a mulher errada. Essa amante não te soube em nada. Não fui criada em circo pra virar palhaça. DJ Edielson Batidão. Edielson. Só queria ter o teu abraço pra ver seu disfarço. Essa falta de você. Dali Montana cabulosa. Poder ficar, sentir o gosto dos seus lábios. Entra no compasso e seu coração bater. Olha nos teus olhos e dizer: sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol, vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, pega leve, tá pesado. Fica longe de você, pro escuro fica claro. Sozinho acompanhado, só a gente fica junto e não separados. Eu só existo se for do seu lado. Se for do seu lado. Michele Batidão. Manda zero. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão. DJ Edielson Batidão. Eu paguei a conta do bar com o dinheiro do aluguel mais uma vez. Sei que o senhor quer me despejar. Tô atrasando mais um mês. A culpa é do meu ex, que tá doendo tudo que ele fez comigo. Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo. Devo, não nego e pago quando melhorar. E tudo que eu bebo 10% é do garçom. Só uísque 12 anos pra curar desilusão eu tô gastando. Eu tô bebendo e não tá adiantando. Prime Turismo. Aí eu não dou conta. Aí é muita contada. Puxado, meu amigo. Tem dó do seu inquilino. Aí eu não dou conta. E aí? Aí é muita contada. Puxado, meu amigo. Tem dó do seu inquilino. Vai lá, DJ Edielson Batidão. Zero refrigeração. Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue me encarar. Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta tudo, a hora é essa, fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, e eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim, você diz que não. Resolve esse passe e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você. DJ Edielson Batidão. Banda 007. Eu tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. E eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Alô, Prime Turismo. Frentista, esse encontro eu vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista, esse encontro eu vou gastar com algo. Me tira da reserva, pois só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. DJ Edielson Batidão. Manda 007. Quando você fica ao lado de uma pessoa, ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. E quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando a sua sensibilidade Comercial Cardoso identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. É amor, é o encontro de metade. Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. Manda 007. E quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando a sua sensibilidade identifica o... Você está ligado. A cidade inteira ouviu o CD, volume 4, do DJ Edielson Batidão. No lelelê, no lelelê, no lelelê, no lelelê, no lelelê, no lelelê. Vamos que vamos que vamos, vamos, que hoje é dia de curtir com os parça. Tem o dia certo da semana que ela não embaça. Vamos que vamos que vamos, vamos, que a fejuca já tá na medida. Tô ficando louco com esse crime, ainda é tardezinha. Se tem batucada, conversa fiada, chama que eu já vou, cola que eu já tô, até acabar. Sou da madrugada, sem hora marcada, vou ficar aqui, traz mais uma aí, que eu sou inimigo do fim. Ei, Time Turismo. Não tem jeito, eu sou assim, amo minha rapaziada, junto o gelo e o pagodinho, não dá outra, é só risada. Já mandaram te dizer, só tá faltando você. Nossa vibe você não vai esquecer. Bora! Não tem jeito, eu sou assim. Amo minha rapaziada, junto gelo e o pagodinho. Não dá outra, é só risada. Já mandaram te dizer, só tá faltando você. Nossa vibe você não vai. Edielson Batidão. Numa tarde ensolarada, insistia, me ligava. Alô? Alô, nada, onde é que você tava? Tava com a rapaziada, tomando uma gelada. Tô na esquina, mão, já tô chegando em casa. Abri a porta, entrei, mó B.O., mó caô. Como eu escutei, mas falou e falou que não queria mais, que já não dava mais, que não ia voltar atrás e que precisava de paz. Fiquei sozinho, precisando de carinho. Tava pra baixo, questionando esse destino. E ela na balada, de noitada em noitada, chegou pra mim e me mandou essa parada. Vem com esse papinho bobo de que terminou o namoro, de que tá solteira agora e querendo curtir. Não vou cair no seu jogo, se quer me pegar pra louco aqui na... O site não, do Pagodão. Vem com esse papinho bobo de que terminou o namoro, de que tá solteira agora e querendo curtir. Não vou cair no seu jogo, se quer me pegar pra louco aqui na... Não pra cima de mim. Numa tarde ensolarada, insistia, me ligava. Alô? Alô, nada, onde é que cê tá? Ah, tava com a rapaziada, tomando uma gelada. Tô na esquina, amor, já tô chegando em casa. Abri a porta, entrei, mó B.O., mó caô. Como eu escutei, mas falou e falou. Alô, DJ Edielson Batidão, fazendo a festa pra você. Vai em turismo. Ei, mundo, aguenta eu que hoje eu tô demais. Finalmente encontrei a paz, que a felicidade mora aqui. É isso aí! Ei, mundo, aguenta eu que hoje eu tô assim. Deus deu um presente para mim, desde então não paro de sorrir. Ah! Se tiver pagode então, tá tudo lindo, tá perfeito, eu sou desse jeito. Se quiser me acompanhar, sempre tem qualquer lugar. Puxa uma cadeira e vem pra bafucar, pra bafucar. Se tiver pagode então, tô em casa batuqueiro. Eu sou brasileiro, deixa o samba me levar pra qualquer lugar, pela madrugada até o sol raiar. Chega mais pra você ver, quando a batucada começar, o nosso clima vai ferver e o bicho vai pegar. Chega mais pra você ver, quando a batucada começar, o nosso clima vai ferver e o bicho vai pegar. Se liga aí, ei mundo, aguenta eu que eu já sou demais. O site do pagodão. E a felicidade mora aqui, não sai daqui nunca mais. Ei mundo, aguenta eu que hoje eu tô assim. Deus deu um presente para mim, desde então não paro de sorrir. Agência de Viagens Prime Turismo. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão, com os ritmos que balança a rapaziada. Só você tem o meu amor, não tem por que motivo agir assim. Só você sabe o meu sabor, não tem por que desconfiar de mim. Tá pegando a rota do fim, a contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Tá pegando a rota do fim, a contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. De sedução, vou fazer tudo pra salvar. Confesso que te amo de paixão, é melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar, não tenho outra diretriz, é melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar, não tenho outra diretriz. Edielson Batidão, ele vai pra cima. Cara de pau, todo mundo tá sabendo que a gente tá se vendo, comentário tá geral. Cara de pau, você chega de mansinho, conquista o meu carinho, mas depois me deixa mal. Vem, cara de pau, todo mundo tá sabendo que a gente tá se vendo, comentário tá geral. Cara de pau, você chega de mansinho, conquista o meu carinho, mas depois Sub-Zero me deixa mal. Sub-Zero Refrigeração. Não mete essa, eu tô só de brincadeira. Não mete essa se você vai me quebrar. Na nossa história toda noite é passageira, mas com você vi não dá pra brincar. Lá no pagode todo mundo tá dizendo, se quer hip-hop pode crer você ganhou. Tá dizendo pros outros que tá sofrendo, mas te conheço a conversa caô. Não precisa falar, usa essa boca só pra me beijar. Quem precisa saber, se na hora do love é só eu e você. Não precisa falar, usa essa boca só pra me beijar. Quem precisa saber, se na hora do... Deixa de marra e vem, paradinha, hein. Mete uma mala e no final sabe que vai rolar. Ligo, fala, não vem, dá um tempinho e vem. E eu dou risada porque sei que é valorizar. Deixa de marra e vem, paradinha, mete uma mala e no final sabe que vai rolar. Ligo, fala, não vem, dá um tempinho e vem. E eu dou risada porque sei que é valorizar. Ah, graças a Deus tô vivendo um grande momento. Deixa o moleque brincar, a gente é isso, aceita e vamos decolar. DJ Edielson Batidão. Sabe que eu sou liso, e quando eu abro esse sorriso, um abraço já era, ninguém supera. Conto para os negritinhos. Sabe que eu sou liso, e quando eu abro esse sorriso, um abraço já era, ninguém supera. Conto para os negritinhos. É assim que funciona, molequinho. CD volume 4. Sub-Zero Refrigeração. Prime Turismo, localizada ao lado da Rede Unidos, no bairro Zerão. Quando ela souber que eu não tô legal, que eu tô muito mal, que eu não tô dormindo, ela manter minha decisão. Dessa vez eu não vou escutar o coração. Chega de sofrer vivendo nesse vai e vem. Quando mais preciso de amor ela não tem. Sei que vai chorar e implorar o meu perdão, mas não vou dar mole pra cair na tentação. Ela tem um charme que não dá pra resistir. Se eu bobear no papo dela eu vou cair. Ela sabe tudo de tocar na emoção. Ela mexe com a minha pressão. Ela não merece o amor que tem em mim. Vou dar um castigo, ela tem que melhorar. Eu tô decidido e não vou me entregar. Eu me amo em primeiro lugar. Ela tem um charme que não dá pra resistir. Se eu bobear no papo dela eu vou cair. Ela sabe tudo de tocar na emoção. Ela mexe com a minha pressão. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão. CD volume 4. Já faz um tempo que eu venho te falando. Já faz um tempo e você não tá nem aí. Prime Turismo. Já faz um tempo que você vem me esnobando, maltratando, desprezando. Cuidado, pode cair. Não tenho tempo pra ficar me estressando. Não tenho tempo e é melhor você me ouvir. Não tenho tempo e é melhor ir se ligando. Pois o bonde tá andando e eu tô pronto pra partir. Sabe que me excita teu jeito, menina, sabe seduzir. Preciso curtir, curtir, curtir. Quer saber, tem um monte de mina querendo ocupar seu lugar. Mas vou dar mais um tempo pra você pensar. Se liga, se liga, você é a dona do meu coração, mas não tô na sua mão. Se liga que muito escolhe e cai na solidão. Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar. Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar. Se liga. Você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão. Se liga que muito escolhe e cai na solidão. Se liga. Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar. Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar. Já faz um tempo que eu vim te falando. Já faz um tempo e você não tá nem aí. CD volume 4 do DJ Edielson Batidão, patrocinado por Arthur Reparos Hidráulicos, Elétricos e Refrigeração. Comercial Cardoso. Maicon da Sub-Zero Refrigeração. Depósito e Mini Mercado Damon. Prime Turismo.